Bom dia, Casimiro. O Casimiro do restaurante L'Artista foi um dos elementos da seleção nacional que venceu o Campeonato Mundial de Pizzaiolos, é assim? Sim, pizzaiolos, exatamente. Bom dia. É assim mesmo que se diz. Como é que surgiu a oportunidade de participar num campeonato deste tipo? Surgiu por o Campeonato Nacional. Aqui fazemos o Campeonato Nacional e este ano fiquei terceira classificada da pizza mais bonita e depois de ficarmos classificados foi escolhida uma seleção. Dos três primeiros escolheram a seleção do sabor e os três primeiros de beleza. E aí por esse motivo fiquei selecionado para a seleção. E então daí surgiu a seleção, concorremos ao Campeonato do Mundo e fomos até a Itália, a terra das pizzas, a Nápoles, e foi uma experiência boa. O Casimiro participou com a pizza Serra da Estrela. Em que é que se inspirou para criar esta pizza? O que me inspirei foi levar alguma coisa da minha terra, da minha zona, porque, claro, cada um levou um bocadinho da sua zona. E, claro, como estou na Serra da Estrela, veio queijo da serra e presunto de porco preto e arrugula selvagem, foi o que a gente levou. E foi um sabor diferente, porque o queijo da serra não é um sabor tão intenso como as pessoas têm na ideia que é um sabor intenso, mas não é um sabor intenso, é um sabor suave, muito, muito bom e é um impacto espetacular na pizza. Acha que jogou bem com o resto dos temas das outras pizzas da seleção? Sim, porque todas como eram diferentes, os júris quando foram avaliar, começaram a avaliar todas. Foram seis que eles avaliaram e todas elas por zonas, por regiões diferentes e cada uma tinha a ver um bocadinho com cada zona. E claro, juntando tudo, todas em uma, saiu o que saiu, a Copa do Mundo. Consegue explicar por palavras a sensação de ter ganho um campeonato mundial? As palavras são poucas, porque a chegarmos a estar ali a concorrer com 16 países, era muita gente a concorrer e também temos um bocadinho de sorte. O tempo também se estragou, choveu e tal. Eu veio um bocadinho de azar por uma parte e sorte por outra. É como tudo, para tudo é preciso ter sorte. E nós temos um bocadinho de sorte. Lá estava o nosso anjo da guarda, que nos ajudou. E então tivemos sorte, mas expressar as palavras no momento que os júris provaram as pizzas todas, viram, deram avaliação e começaram a chamar o terceiro prémio, o segundo prémio, quando chamaram o último, Portugal. Não há expressão para... Ainda havia esperança que fosse a seleção portuguesa a ser chamada em primeiro classificado? Sim, a esperança sempre houve desde o princípio. Nós fomos lá, não foi prémios de passeio, foi prémios ganhar. Mas nós desde o princípio marcámos a diferença em tudo. Em disciplina, nós fomos os únicos que ia a seleção portuguesa, todos vestidos de igual, com um uniforme completo, com a jaleca cada uma personalizada. Tudo isto foi feito da melhor forma para podermos fazer a melhor coisa possível. Havia alguma estratégia de grupo? Estratégia, opa, sempre o comportamento foi o nosso comportamento, a nossa forma de estar. Sempre estamos a controlar, a ver os outros como é que eles trabalhavam. Portanto, essa foi uma das estratégias que a gente tinha. Ver, observar e controlar. E também sabiam a potencialidade dos alimentos portugueses? Exatamente, nós sabíamos a potência que nós tínhamos. Os produtos eram tudo produtos DOC, produtos de qualidade. E isso para nós foi muito bom. Porque cada elemento levou o melhor da sua região, da região que estava a representar. Exatamente, cada um levou. Portanto, eu aqui levei o queijo da serra e o presunto, os do Porto levaram sardinhas, azeitonas, pimentos, broa. Portanto, cada um levou as suas coisas, do Algarve. Também a do bacalhau. A do bacalhau também. A do bacalhau é só mais um bocadinho, porque esse é o nosso presidente, o António Matzero, que inclusive lhe mando um abraço daqui, que ele Ele é italiano, mas ama Portugal. Então a pizza dele chamou Amália. Tinha lá dois ícones muito importantes de Portugal. Sim, e ele então chamou a pizza dele Amália, porque foi com bacalhau. A dele foi com bacalhau. E deu um impacto fundamental em tudo. Mesmo os júris, quando chegaram ali, viram aquilo do bacalhau, perguntaram o que é que levava, como é que foi feito, a todos, eles perguntavam tudo. Claro. Até o tempo de fermentação da massa, o que é que a massa levava, quanto é que tinha de água, quanto é que tinha de fermento, quanto tinha de sal. Portanto, estas coisas, avaliado ao pormenor. Tudo avaliado ao pormenor. E depois temos ali gente que tem anos e anos de experiência. Júris mesmo topo. Júris topo. Agora aproxima-se o campeonato europeu, também vai fazer parte da seleção nacional. Claro, claro que sim. É agora em novembro. Em princípio estamos a pensar que vai ser em Pádua. Vai ser em Pádua, não sabemos ainda o dia. Vamos concorrer. Eu em princípio vou estar presente na seleção. Não irá a seleção completa. Porquê? Porque nós em produtos temos tudo muito bom, mas falta-nos uma coisa ainda muito importante. São técnicas, porque temos, os nossos concorrentes têm técnicas que nós ainda não temos. Ainda nos falta a técnica. E então não vamos ir todo à seleção completa, porque não vamos concorrer, porque eles exigem para 5 categorias. E nós não vamos concorrer com as 5 categorias, porque o que é técnica não temos. Ou seja, vão apostar mais na qualidade do que na quantidade. Exatamente, vamos apostar na qualidade nossa. Eu irei concorrer igual com o Queijo da Serra, os outros deve ser, pois cada um dos que vamos a ir lá vai concorrer com as mesmas. Vai concorrer com a mesma receita com que concorreu para o Campeonato Mundial. Sim, exatamente, exatamente. Vai ser as mesmas coisas, sim. Em princípio. Qual é que foi o impacto do seu prémio aqui na região? Opa, aqui na região, eu ir à rua, ver as pessoas, oi, que bem, parabéns, muito bem, estava na televisão, sei muito bem, vi gente aqui que nunca tinha visto no restaurante, já deu um impacto de pessoas a virem aqui, epá, queremos provar a pizza campeã, queremos saber, está todo mundo curioso, ainda não saiu, tenham calma. Mas vai estar na ementa brevemente. Brevemente vai estar a pizza campeã na ementa, e depois já podem provar. Se Portugal vencer outra vez no campeonato nacional, ainda vai trazer mais pessoas aqui? Eu espero que sim, que nós vamos lá também para irmos ganhar, não é? E então espero trazer mais gente e que as pessoas também, não só eu dar o meu melhor em Oliveira do Hospital, mas também que as pessoas deem o melhor deles para mim, porque acho que eu mereço como eles merecem. Eu estar aqui, eu também mereço que eles venham aqui, que deem o bom deles como eu lhe dou a eles, porque estamos todos em casa. Então, se, como diz a Amália, é uma casa portuguesa, com certeza. Olha, nós desejamos muito boa sorte para o Campeonato Europeu. Obrigada, muito obrigada. E aqui estamos também para dar-vos o melhor para vocês todos.